No interior de um ventre, alguém agoniza em dor. Aquela de quem esperava somente carinho e amor. O assassinou friamente, lhe dando um fim tão cruel. Morrendo, ele geme de dor pela falta de amor dessa fera cruel. Aborto maldito, Cristo está vendo você tão covardemente matando crianças que não podem se defender. A tua maldade será castigada no juízo final. Até quem aprovou você também vai receber sua parte do mal. Há homens matando crianças com impiedade atroz, vestidos em pele de ovelha, mas o seu instinto é feroz. Torturam sem misericórdia um ser que agoniza em dor, sentindo que a morte lhe vem nas entranhas de alguém que não conhece o amor. Aborto maldito, Cristo está vendo você tão covardemente matando crianças que não podem se defender. A tua maldade será castigada no juízo final. Até quem aprovou você também vai receber sua parte do mal.